O passado é como o da maioria, cheio de sonhos, erros, acertos e conquistas, cheios de falhas e quantas são elas, cheios de arrependimento. Cheio de erros, acertos, decepções, felicidades e belos momentos. Coisas assim, assado, que mais ou menos moldam quem eu sou hoje. Mais uma certeza eu tenho, hoje eu sou mais forte que no passado. Mais uma certeza eu tenho, hoje eu sou mais forte que no passado. Mas hoje eu tenho uma certeza, eu sou mais forte que eu era no passado. Mas hoje eu tenho uma certeza, eu sou mais forte do que era no passado.